chegamos a uma conclusão. Sem mentiras, sem iras, sem juras, lamúrias, calúnias que fere o coração. Basta apenas você notar, me amar como da primeira vez, desejar aquilo que eu sempre quis, derramar a seiva que nos satisfez. Saiba que o nosso amor resiste, insiste, persiste por ser marcante até o fim. Tenho a malícia que desnuda sua timidez, a insensatez de vez toma conta de mim, enfim, viro escravo deste seu desfalecer. Prazer, carinho e sedução, artificial é o seu não. Lábios nos lábios, delírios que nos leva ao léu, saliva que colore o céu da nossa boca, minha boca em sua boca, estrela sem direção. Viajar nos limites da nossa nudez, vem aí me ame mais de uma vez. Pode vir, vem aí me ame mais de uma vez. Murmúrios de prazer sobre os lençóis, pode vir, não me peça, por favor, que pra você mantenha aceso o calor. Somos iguais, quando mais se transforma em muito mais, inundando pouco a pouco o nosso ser. Quero ir além, não importa se amanheceu. Diga que me ama, meu amor, sou todo seu. Diga que me ama, nosso amor nunca morreu. Vai, vai, vem, vem. Nosso amor nunca morreu. Mania de querer, eu tenho por você amor. Querer, eu tenho por você amor, meu amor, o teu sabor. Meu corpo aprovou, provou do teu calor. Me provocou teu ar de pura sutileza, beleza enlouquecedora quando você me diz: eu quero você como eu quero. O mundo para, para ver nossa implosão. Doce explosão é o seu ardente beijo. Na cama me ama, me informa, me chama, me dana todo com o seu poder de ter, de ser, fazer enlouquecer, sentir prazer, satisfazer. Meu ego não nego, arrego, me entrego, me apego. Agradável jogo de sedução. Vai, vem, vai, vem. Agradável jogo de sedução. Mania de querer, eu tenho por você amor. Seu calor me provocou, seu ar de pura sutileza.